tava junto. Se eu soubesse que tu era de amor aberto, sai com todo mundo, nem chegava perto. Te chamei de namorada naquela formatura, sou motivo de risada lá na minha rua. Tu ainda vem com essa, dizendo que me ama, que nasceu pra mim, que o nosso amor se inflama. Para de ser louca, não viaja, desengana. Esse teu chaveco fraco é pra levar mais um pra cama. Sai da minha vida, sai da minha veia, tô com um galho na cabeça, cê me fez de besta. Sai da minha vida, sai da minha veia, se você quer outra chance, pede aos teus amantes. Sai da minha vida, sai da minha veia, tô com um galho na cabeça, cê me fez de besta. Sai da minha vida, sai da minha veia, se você quer outra chance, pede aos teus amantes. Você me arruinou, você me detonou. O que você fez comigo, não se faz com bicho. Quando vou para a escola, fico que nem mudo, escutando piadinha, lá vai o galhudo. Se minha moral tá baixa, a tua já sumiu. Tem garota na sua cola, cê tá por um fio. Quem mandou mexer com o cara que tem namorada? Elas arrumaram um gangue pra te dar porrada. Acho que caiu a ficha, já posso entender. Você deve estar pensando que eu vou te proteger. Posso ser galhudo, mas não sou nem um físico, muito menos idiota parado.